Nos dias de Acais, a cidade tremia. Rezem e peca contra Judá se levantavam. Mas o Senhor falou com voz de esperança: não temas, aquieta-te, eu sou a tua lança. Eis que uma virgem conceberá, Emmanuel, Deus conosco, sempre a nos guiar. Na dor e na luta, Ele está presente, o Rei dos Reis, amor tão potente. Os corações se movem como árvores ao vento, mas o Senhor é firme, é nosso fundamento. Se não credes, não firmareis, mas eu sou a luz. Não temais, não temais. Eis que uma virgem conceberá, sua mão nos sustenta. Rei da Síria, não prevalece, a vitória é lenta. Eis que uma virgem conceberá, e worship é curso e vitória. Piano 130 BPM.